passou tanto tempo, mas ainda sinto teu olhar. Nos meus sonhos quando adormeço, nos meus olhos em cada portar. Tanta vez eu te esqueci por momentos, mas a dor faz-me de novo lembrar. Resolver, porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas desta vida, evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamar-te de querida, e tu vais me chamar de meu amor. Camas separadas, beijo sem calor. Camas separadas, fim do nosso. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas,